Somos autênticos. Vivemos em um mundo difícil, afugentados em uma cidade oculta. Precisamos ser idealistas para valorizar nossa cultura, pois temos a plena consciência que o povo precisa viver e que a situação que nosso povo atravessa há de mudar. Tentamos passar a mensagem correta para vocês compreenderem, saber o que é certo e errado. Então, autênticos, tentamos passar a mensagem correta para vocês compreenderem, saber o que é certo e errado. Então, somos rappers verdadeiros, não gostamos de piadas. Através das nossas letras, a verdade é relatada. Dignidade e humildade é o que usamos, pois temos ideologia e sabemos do que falamos. Conquiste o seu próprio espaço, não desanime com fracasso. Cabe seus objetivos com a força dos próprios braços, pois sabemos que os governantes desse mundo não querem saber e nem entender que o povo precisa viver. Não é não, Paulinho? É isso aí, temos que tomar uma atitude pra que um dia isso mude. A mensagem está correta, somos autênticos. Beto, Paulinho, Tuca, DJ Santos.